chica. Essa menina quer se aventurar. Liga pra mim. Essa menina quer se aventurar. Liga pra mim. Apelidado de Pablo Escobar. Tá ficando rima, adrenalina, matar a prima da La Fima. O que adianta ser durar meu coração, ser vulnerável, nega? Increíble, rebolado, partiu, sumiu aonde foi. Ninguém viu, disse que nem no Brasil. Essa pilantrinha tá troquei a plata por planta. Chorei tipo criança na esperança de tudo mudar. Nike, Night Live no Instagram, no celular da maçã. E o neguinho favelado pagou mais de 10 barão. Vai bater da manhã. Tô tranquilinho de gin. Essa menina quer se aventurar. Liga pra mim. Essa menina quer se aventurar. Liga pra mim. Aí deixa eu ver aí, pai. Liga pra mim.